André Celis Moral. Só isso, hein? Estourou, papai! Tchaca, tchaca, tchau! Show, show! Isso é Chicão do Piseiro. Final do ano tá aí, nós vai comemorar. Final do ano tá aí, nós vai comemorar. Vou olhar pra cara dela e a xereca ela vai tacar. Vou olhar pra cara dela e a xereca. Final do ano tá aí, nós vai comemorar. Final do ano estourou! Final do ano tá aí, eu quero comemorar. Final do ano tá aí, eu quero comemorar. Vou olhar pra cara dele e minha xereca eu vou tacar. Vou olhar pra cara dele e minha xereca eu vou tacar. Toma na sua cara, toma na sua cara. Toma na sua cara, sequência de bucetada. Toma na sua cara, toma na sua cara. Toma na sua cara, sequência de bucetada. Toma na sua cara, toma na sua cara. Toma na sua cara, sequência de bucetada. Lodo e CD, tamo junto, é nóis. Alô, RD7 CD, Tiaguinho CD, daquele jeito, papai. Alô, Nino CD. Final do ano tá aí, nós vai comemorar. Final do ano tá aí, nós vai, vai. Vou olhar pra cara dela e a xereca ela vai tacar. Vou olhar pra cara dela e a xereca, hein? Final do ano tá aí, nós vai comemorar. Atenção, novinha, vem tremendo esse rabetão. Final do ano tá aí, eu quero comemorar. Final do ano tá aí, eu quero comemorar. Vou olhar pra cara dele e minha xereca eu vou tacar. Vou olhar pra cara dele e minha xereca eu vou tacar. Toma na sua cara, toma na sua cara.